As coisas que eu gosto eu vou lhe dizer, são coisas bonitas que vêm de você. É o céu de um sorriso embriagador e esses seus olhos lembrando amor. Coisas que eu gosto, eu vou lhe dizer. São coisas bonitas que vêm de você. É o céu de um sorriso embriagador e esses seus olhos lembrando amor. Nem sei como pode você ser assim e ter tudo, tudo que é bom para mim. Nem de encomenda eu ia achar outro igual a você para amar. Os seus olhos, seu sorriso, que bonitos são. Você não existe, na certa sonhei quando inventei você. Nem sei como pode você ser assim e ter tudo, tudo que é bom para mim. Nem de encomenda eu ia achar outro igual a você para amar.